Cabelo cresceu? Não perca tempo! Venha renovar seu visual no Egídio Cabelos! Egídio Cabelos, pode confiar! Cortes modernos elaborados de acordo com seu gosto, com profissional qualificado e atendimento de primeira qualidade. Vem renovar seu visual, é no Egídio Cabelos, fica top demais. Tudo isso você encontra aqui, localizado na rua Pantaleão Ramos, número 11, na Vila Canaã. Não perca tempo e agende seu horário pelo WhatsApp 679-9836-2145. Estamos esperando por você! Egídio Cabelos.